Olá para você que está me escutando agora, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou aqui comentar essa primeira parte do texto selecionado. The claim can be many different things. Claim é a queixa, né? É a alegação. Claim, né? Pode ser várias coisas diferentes. Usually when people come in, they often feel like they've had unfair treatment in the workplace. Unfair treatment é tratamento injusto in the workplace, no ambiente de trabalho. E mais à frente a gente tem it's something they want to file. File é o verbo que a gente usa para dar entrada num processo. File a claim, file a declaration, file a petition, file, enfim, dar entrada em alguma coisa, num processo, né, numa... To file a motion, né? Um projeto de lei no parlamento. File é o verbo, né? It's something they want to file. É alguma coisa que eles querem dar entrada. In order to, para, fix a problem. Que é resolver um problema, resolver uma causa, né? Or kind of, ou tipo, conseguir uma compensação. Or kind of get restitution, né? Se você foi lesado, você procura compensação. Restitution. É isso aí.